Um feliz sábado a todos. Grande honra, um grande privilégio para mim estar aqui com vocês. Nesta mini semana de oração, nós vamos estudar a palavra de Deus e mais especificamente nós vamos estudar uma frase da palavra de Deus. Abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 16, verso 31. Então assim com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta manhã, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Todo mundo com a Bíblia aberta aí? Então vamos lá, olha só o que a Bíblia diz. Atos capítulo 16, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Uma frase tão simples quanto essa pode conter verdades profundas e lindas. Essa semana, começando hoje, nós vamos estudar 5 componentes desta frase. Vamos pensar nela. Crê é a primeira delas. No Senhor Jesus é a segunda. Serás salvo é a terceira. Tu é a quarta. E a tua casa é a quinta. Nós vamos dividir essa frase em 5 pontos. E nós vamos estudá-la a partir de hoje até o outro sábado. Agora, vamos pensar um pouquinho no contexto no qual essa frase é dita. E vocês sabem que o livro de Atos é aquele que provavelmente seja o primeiro livro que conta a história da igreja. Você tem os evangelhos contando a história de Jesus. E vamos pensar assim, especialmente o livro de Lucas, né? Vai terminar dizendo ali tudo que Jesus fez, etc. E aí Lucas começa a escrever o segundo livro, segundo ele mesmo diz, o livro de Atos. E em grande medida, o livro de Atos é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, conta-se principalmente a história de Pedro. Fala-se dos outros apóstolos também, mas especialmente a história de Pedro. Do capítulo 12 até o fim, a história de Paulo. Esse texto que a gente leu é um texto da segunda parte do livro, falando de Paulo. É Paulo quem diz para esse homem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo teve um grupo de colaboradores bastante grande, pelo que a gente vê no Novo Testamento. Paulo trabalhou associado com homens, com mulheres, de diversos lugares. E nesse caso específico, Paulo está junto com o seu amigo, chamado Silas. Paulo e Silas estão numa cidade, chamada Filipos. Essa cidade era uma das capitais do Império Romano na Ásia Menor. Inclusive se diz que Filipos era uma espécie de Roma em miniatura. Fizeram ali uma cidade para os veteranos do exército romano. Então, em Filipos tinha muita gente que serviu no exército de Roma e que estava aposentado e etc. E a cidade, então, era uma cidade com grande orgulho de ser, assim, uma capital importante do Império Romano na Ásia. Agora, Paulo e Silas estão em Filipos, eles fazem a obra de Deus, eles pregam e a cada momento que eles pregam, em alguns lugares da cidade, eles encontram as pessoas. E o livro de Atos nos chama a atenção para a experiência de uma menina, uma jovem. Essa jovem se diz que ela é possessa por um demônio. E esse demônio a usa para fazer adivinhações, como mais ou menos hoje você teria uma mãe de santo, uma cartomante, uma pessoa que invoca espíritos e etc. Então essa menina, ela tinha essa experiência e ela era uma escrava. Então esse, entre aspas, dom que ela tinha, rendia o quê? Dinheiro para o seu proprietário. E Paulo e Silas pregam o evangelho e eles encontram essa menina várias vezes. E esse espírito imundo, esse demônio que possui essa menina, Sempre que Paulo e Silas passam, esse demônio se manifesta e diz assim: esses aí são servos do Deus Altíssimo. E aparentemente isso é uma propaganda boa, né? Só que, na verdade, o que, que o espírito imundo está tentando fazer? Lançar preconceitos sobre a obra de Paulo e Silas. Paulo e Silas têm uma verdade para pregar para aqueles homens. E o mundo espiritual maligno, que serve ao pecado, que segue ao diabo, não deseja que a mensagem da salvação alcance as pessoas. E de uma forma zombeteira, e de uma forma sarcástica, e de uma forma maligna, aponta aqueles homens, esses são servos de Deus, para criar preconceito, para que as pessoas não ouçam a mensagem deles. Chega um momento que Paulo fica irritado com essa situação e expulsa o demônio dessa menina. Quando o demônio é expulso, essa menina é transformada pelo poder da palavra de Deus, da graça de Deus. E os donos dela, que recebem dinheiro pela manifestação que acontece nela, eles ficam extremamente bravos e chateados com Paulo e Silas. Levam esses homens para o delegado e, em tempos bárbaros, o que é que acontece? Tortura e prisão. É assim que funciona. Paulo e Silas são torturados e, no fim de tudo, são jogados na prisão. O relato é muito interessante a partir daí. Acompanha comigo aí Atos 16, a partir do verso 23 até o verso 25. Aí a Bíblia diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Nós somos uma geração imediatista, materialista, egoísta, e muitos de nós, nos nossos dias, temos o problema que o antigo Israel tinha lá no deserto: murmuração. Tudo reclama, tudo é chato, tudo é ruim, porque nada é do jeito que eu quero. E quando as coisas não são do jeito que eu quero, eu reclamo, eu brigo, eu acho ruim, eu murmuro. E nós vemos em Paulo e Silas um espírito desejável. Esses homens estão trabalhando pesadamente. E eles estão trabalhando, não é para extorquir dinheiro, não é para ficar famoso, não é para viver uma vida mansa, boa e tranquila. Eles estão trabalhando para a salvação daqueles a quem eles pregam, para a felicidade eterna deles, para o perdão deles, para a vida eterna deles. É para isso que eles trabalham. E quando a gente faz o bem, a gente espera receber o bem. E eles recebem o mal: tortura e prisão. Nesse momento, por muito menos do que isso, alguns praguejam contra Deus. Senhor, eu estou fazendo a tua obra e olha aqui a minha vida, olha a minha saúde, as minhas finanças, ou isso ou aquilo. E a gente reclama de Deus. Pelo menos muitos reclamam de Deus, porque Deus não é nosso servo. E Paulo e Silas têm uma postura diferente. Eles estão sofrendo, eles estão apanhando, eles estão machucados, eles estão presos, meia-noite, e eles oram e louvam a Deus, de forma que todos no recinto percebam que ali existe um espírito diferente da maioria dos espíritos. Existe um ânimo diferente da maioria dos ânimos. Existe uma alegria, uma paz, uma satisfação, mesmo em meio ao sofrimento, à tortura e ao cárcere. A partir daí, o relato diz que acontece um grande terremoto desse louvor, dessa adoração, dessa oração, e as cadeias caem de todos os presos, não apenas de Paulo e Silas. O carcereiro, ele é designado para tomar conta dos presos, mas sabem que você prende as pessoas, amarra elas, cadeado, corrente, tal e tal. Você vai passar a noite inteira ali. De uma hora da noite para frente, você pode descansar, cochilar, tranquilamente. As pessoas não vão se livrar a si mesmas. Para isso que se prende, é para elas não conseguirem se livrar. E esse homem vai dar um cochilo. Muito provavelmente ele ouviu o louvor, ele ouviu a oração, ele percebeu o que aconteceu. Quem são esses homens? Ah, eles foram torturados e agora eles estão cantando, louvando a Deus. Ele percebeu essa situação, pessoas diferentes, mas ele não se importa, ele vai cochilar. Quando acontece esse terremoto, esse camarada acorda e ele olha, quem sabe era uma prisão pequena, sei lá, meia dúzia de portinhas, mas essas portas estão abertas. E nessa hora que ele acorda, ele pensa assim: fugiu todo mundo. Só que acontece o seguinte, a responsabilidade era dele. Provavelmente, se aqueles presos todos fugissem, ele seria morto. Ele não cumpriu o seu papel. Então, provavelmente, era isso que ia acontecer. Então, a hora que ele acorda, ele vê as portas das prisões abertas, e ele vai e pega a espada. E ele vai se lançar sobre a espada, ele vai se suicidar. A Bíblia diz que Paulo percebe e grita para ele: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. E a Bíblia diz que o carcereiro vai até eles e faz uma pergunta muito importante: senhores, o que que eu preciso fazer para ser salvo? E esse é o contexto da resposta de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A Bíblia diz que esse carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele. Paulo e Silas pregam o evangelho para ele e para toda a sua família. No fim desse processo, nós não sabemos quanto tempo, dias, horas, semanas, não sabemos. No fim dessa pregação, eles são batizados. E esse carcereiro, ele forma o primeiro núcleo daquilo que vai ser a Igreja de Jesus Cristo na cidade de Filipos. Você tem hoje na sua Bíblia uma carta aos Filipenses, uma carta extraordinária das mãos de Paulo aos santos que vivem em Filipos. E esse homem é parte inicial desse trabalho, tanto esse carcereiro quanto as mulheres que eles encontram lá um retiro de oração. A partir do contexto, eu quero me deter naquela que é a primeira ordem para a salvação: crê. E eu queria passear um pouquinho com vocês pela Bíblia, e abre aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6. Texto importantíssimo da Bíblia, galeria dos heróis da fé, daqueles que creram, texto importante. E o verso 6 vai nos dizer algumas coisas importantes no contexto da mensagem desta manhã. O verso é muito famoso, conhecido, no qual o escritor inspirado diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Muito interessante isso aqui. Primeiro que Paulo, muitos atribuem Hebreus a Paulo, conquanto isso seja uma discussão enorme, que não é o nosso foco, ele diz algo interessante, que ele diz assim: olha, é importante que você tenha fé, que você creia que Deus existe. E isso já lança a gente numa questão bem ampla e complicada, que é a questão da existência de Deus. Será que Deus existe? A partir do pecado, o nosso mundo se torna palco de toda a injustiça que você vê na sua vida, da sua família, da tua empresa, da sua escola, da igreja, do trabalho, onde quer que for. Porque o mundo humano está corrompido de pecado e injustiça. E isso lança um grande ponto de questionamento, um grande ponto de interrogação. Deus existe. De forma que a resposta da Bíblia não é satisfazer a curiosidade se Deus existe ou não. A função da Bíblia é declarar a verdade de forma direta e inequívoca. Deus criou os céus e a terra no princípio. A Bíblia não traz uma discussão sobre a natureza de Deus, a origem de Deus, a identidade de Deus. Tudo isso você vai pincelando por toda a história da Bíblia. Mas você não tem um tratado filosófico para explicar ou para te fazer entender. A Bíblia apresenta a verdade de forma clara, simples, direta e positiva. Deus criou a realidade. E sem Deus não existe nada. Zero em absoluto. Toda a realidade é fruto da obra de um Deus que sabe o que faz. É consciente, é todo-poderoso, é espiritual e é pessoal. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não é o pastor falando. É Ele. É Deus. E a fé em Deus é algo essencial para a salvação. Deus pode tudo. Deus pode salvar quem não tem fé? Claro que pode. Deus pode salvar quem peca? Claro que pode. Deus pode fazer o que Ele quiser? Pode. Mas Ele quis salvar pela graça, mediante a fé. Foi o que Ele escolheu, o que Ele decidiu. Deus teve prazer na fé. Isso é muito interessante também. Num mundo corrompido pelo pecado, crer em Deus exige uma razão muito forte. Porque o nosso mundo é injusto, nós cremos que Deus é justo. O nosso mundo é mau, nós cremos que Deus é bom. Então a gente precisa, para crer, uma razão muito forte. E sabe qual é essa razão? A experiência pessoal com Deus, que cada um de nós teve, está tendo e continuará a ter. E sabe desde quando que a gente tem a experiência com Deus? Desde o ventre da nossa mãe. Deus nos chamou pelo nome. No ventre da nossa mãe. E a Bíblia diz assim: e cada um dos nossos dias, escrito e determinado, quando não havia nenhum deles ainda, escritos no livro de Deus. E todos nós temos essa experiência, e a partir da experiência com Deus, vem a experiência com a vida. O amor, a alegria, os sentimentos, o bem, o prazer, o alimento, a família, tudo. Claro que nesse bolo do tudo, entra o pecado e o sofrimento, e o pecado e o sofrimento nos fazem questionar: peraí, será que é assim mesmo? E é por isso que muitos não creem em Deus, pela maldade, o pecado e o sofrimento. Agora, se você crê em Deus, mesmo conhecendo o pecado e o sofrimento, é porque você tem uma razão, e essa razão é uma razão de cada um. E será que essa manhã eu estou falando para quem crê? Será? Vamos estudar um outro texto da Bíblia, Romanos capítulo 10. Volta um pouquinho aí no Novo Testamento. Texto lindo, versos 9 até o verso 15. Mais um texto de Paulo. Esse sim, de forma inequívoca, de Paulo. E a palavra de Deus vai nos dizer algumas coisas importantes e maravilhosas. A partir de Romanos capítulo 10, verso 9. A Bíblia diz assim: uma condicional. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés os que anunciam boas novas. A carta aos Romanos, ela vai apresentar etapas que Deus usa para a sua salvação. E a primeira delas, Ele salva uma pessoa e envia essa pessoa para pregar. É isso que Paulo e Silas estavam fazendo em Filipos. Eles foram salvos, a experiência pessoal deles com Deus, e agora eles são enviados para lá, para pregar. A partir de então, as pessoas, ouvindo a pregação, conhecem a verdade, conhecendo a verdade, elas creem, e crendo, elas são salvas. Será que essa salvação alcançou você em algum momento da sua vida? É realidade na sua vida? Esse texto de Romanos fala algumas coisas interessantes. Se você crê que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Toda filosofia e religião é muito bonita até que ela se depara com a morte. Enquanto você está vivo, você pode filosofar à vontade. Você pode louvar à vontade, pode cantar à vontade, você pode fazer o que você quiser. Mas depois que você está morto, aí eu quero ver a religião que funciona. Aí eu quero ver a filosofia que funciona. Porque a morte é uma grande questão da vida. E a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo depois da cruz, elas respondem um enigma que de outra forma não teria resposta. Onde é que acaba a vida? Qual que é o sentido disso tudo? Quando Jesus vence a morte, ele revela a verdadeira questão. A morte é obra do pecado. A morte não é original. A morte não é a vontade de Deus. E Deus Todo-Poderoso tem poder contra a morte. E Ele traz a vida de volta quem morreu. É por isso que Jesus pode pregar: quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. É por isso. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11. E por Ele ter poder contra a morte, Ele vencer a morte, Ele traz para a gente sentido na vida. Agora a vida não é só mais ganhar dinheiro, sexo, prazer, alegria, status, posição, comamos e bebamos que amanhã morreremos. A vida não é mais isso, apenas. Agora a vida tem outra dimensão. Agora a nossa vida aqui, mesmo que a gente não tenha que ter prazeres ou pecados ou benefícios do mal, amando as pessoas e amando a Deus, nós seremos salvos e salvaremos os outros para uma vida que não morre. Essa é a verdade. Uma vida que não morre. Você crê? Se você crê, você será salvo. Porque você crê no Deus que tem poder contra o que ninguém mais tem poder. Paulo diz: se você crê no seu coração, a fé é uma experiência íntima de cada um. Crer é uma experiência íntima. Ninguém deve ser forçado ou obrigado a crer, mas todos são convidados a crer. E ele diz: quem crê não é confundido. Quem carrega dentro do seu coração amor por Deus, amor pelas pessoas, porque crê, certamente não será confundido com as pessoas deste mundo, que só tem o coração no que é egoísta e maldoso. E se você é diferente, saiba, você não será confundido. Deus conhece você como uma joia preciosa. Deus vai lá buscar você onde você está para sua salvação. A Bíblia vai resumir tudo isso que eu estou dizendo para vocês, dizendo assim, né? Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volta para o Antigo Testamento, Isaías 53. Eu queria terminar com esse texto por várias razões. Esse texto é amplamente citado no Novo Testamento como se referindo a Jesus Cristo. E de fato esse texto é um dos textos mais impressionantes da palavra de Deus. Enquanto você abre a Bíblia, eu queria te impressionar com uma realidade histórica. Sabe que no nosso mundo hoje, as coisas mudam de forma muito rápida. E, por exemplo, aqueles que são mais velhos, você está aí na casa dos 60, 70, 80, 90 anos. Você viu um mundo quando você era mais jovem, quando você tinha 10, 12, 15, 20 anos? E hoje esse mundo é completamente diferente. Dentro de um período, sei lá, de 60 anos, de 70 anos, uma experiência bem radical de transformação do mundo. Métodos de transporte, de comunicação, mil coisas. Da sociedade, das relações humanas e etc. Agora, Isaías 53 foi escrito. A gente não tem a data 100%, mas por volta de 600 a 800 anos antes de Cristo. Eu não sei se vocês entendem quanto é radical essa medida de tempo. Não é uma brincadeira, não é período de 50 anos. São no mínimo 600 anos. E dá uma olhadinha no que Isaías escreve. E ele começa fazendo uma pergunta: quem creu em nossa pregação? A partir do verso 2 ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos vivos, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado entre os transgressores, contudo levou sobre si o pecado, e pelos pecadores intercedeu. Eu sei que não é muito comum a gente ler um capítulo inteiro, né? Mas eu costumo dizer que é melhor que a palavra de Deus diga do que o homem diga. Eu vou comentar poucas coisas a respeito desse texto. Quem creu? Sabe quem creu? É quem entendeu que o que importa na vida não está mais na superfície, está no fundo da alma. Jesus Cristo mudou o mundo, não foi por causa da beleza, porque ele não tinha essa beleza para dar. Hoje você tem pessoas no nosso mundo ganhando milhões e milhões e milhões de dólares, por uma única razão: são bonitas. O mundo está aos pés delas, alimentando-se da inveja, da cobiça, da vaidade, do orgulho, da podridão desse mundo. Mas Jesus Cristo não veio mudar o mundo pela aparência. Jesus não veio mudar o mundo pelo poder do dinheiro, desprezado, humilhado, como se fosse o último dos homens. E a gente pensa que uma vida como a dele é uma vida amaldiçoada. Você ser só fazer o bem e receber o mal em troca? Você fazer o maior bem e receber o maior mal em troca? A gente pensa que ele é um amaldiçoado, quando na verdade, amaldiçoado somos nós, pecadores. Mas para que a gente não carregasse a maldição, ele carrega para nos dar livramento, ou seja, salvação. E agora nós não somos mais malditos pelo que Cristo fez. E a gente crê no que ele fez, nós somos benditos, abençoados, agraciados com aquilo que a gente não merece, salvação eterna. Essa salvação exigiu um castigo, e ele pagou o castigo. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Todos nós nos desviávamos, cada um, mas ele não abriu a boca. Foi julgado de forma injusta, foi sepultado, morto, mas nunca fez injustiça. E se você conhece isso, você pode ser justificado, salvo para a eternidade. E no fim, ele leva sobre si os pecados e intercede por nós, e permanece uma única pergunta: quem creu? Quem acreditou? Eu comecei falando de Hebreus 11:6 sobre a fé em Deus, crer que Ele existe. E em grande medida a pergunta se você crê em Cristo é a pergunta se você crê em Deus. Pensa comigo assim na hipótese, na teoria: como é que é o seu Deus? Se você caísse em pecado, o que Ele faria por você? Ele te condenaria ao inferno? Olha só, Deus não falou para Adão e Eva: se comer vai morrer? Então é o seguinte, comeu, vai morrer. É justo que eles morressem? Claro que é justo. Deus avisou, Deus falou. Agora, quem é o Deus de Adão e Eva? É aquele que é justo e justificador de quem crê em Jesus. Porque agora, a partir do que Jesus faz, ele cumpre a exigência da lei da morte. Ele morre, só que ele não tem pecado. E ele vence a morte. E agora, tudo isso que não tinha perdão, agora tem perdão. E agora tudo isso que afastava a gente, que a gente não conseguia crer, agora tem o Espírito Santo para nos dar fé. E pela fé, nós somos salvos. Mas permanece uma pergunta: quem creu? Será que todo mundo aqui dentro creu? Será que alguém está lutando se crê ou se não crê? E se você está lutando se você crê ou não, a única pergunta que você tem que responder é: quem é o seu Deus? O que é que Ele faria por você se você pecasse? Agora, eu estou colocando a questão teórica, mas é uma questão prática, porque você pecou. Quem sabe algum dia da sua vida você mentiu, você se entregou às vaidades desse mundo, você fala palavrão, você assiste o que não deve, você ouve o que não deve, te falta amor, te falta fé, te falta fidelidade. Quem sabe essas são realidades da sua vida. E a gente pensa: então não tem salvação. É o contrário. É para você que tem salvação. Porque o que Ele fez por você, Ele fez de plena consciência de todos os seus pecados. Sabe por que Jesus pode morrer por você? Porque Ele conhece o seu coração. Porque tem pecados que ninguém viu, só no coração. E Ele conhece tudo isso. E Ele não desceu do céu para te julgar, para te condenar, para te mandar para o inferno. Ele desceu do céu para te salvar com salvação eterna. E você crê? Esse é o seu Deus? É um Deus que te salva? É esse? Esta manhã existe uma oportunidade. E essa oportunidade é primeiro destinada aos visitantes dessa igreja, ainda não batizados nesta igreja. Eu entendo que o mundo religioso é um mundo complicado. E eu imagino que possa existir na vida dos nossos visitantes dúvidas e confusões. Uma igreja diz uma coisa, outra igreja diz outra coisa. Isso é verdade. Mas a palavra de Deus diz sempre a mesma coisa. As igrejas podem pensar diferente, mas a palavra de Deus é uma. E você crê, e você deseja dizer para Deus: Senhor, eu creio no que o Senhor fez por mim, profetizado em Isaías e concretizado na cruz do Calvário. E a partir da cruz, Deus pega Saulo e transforma ele em Paulo, e usa Paulo para te dizer: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quantos aqui não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia Batizados? Levanta a mão. Quem são os nossos amigos visitantes? Tem alguns lá atrás, alguns aqui, mais lá. Eu não quero expor vocês, mas eu quero fazer o apelo ao coração de cada um de vocês. Crê no Senhor Jesus e confia na sua salvação pessoal e na salvação das pessoas que você ama. A salvação não é um dom que a igreja dá a vocês. A salvação é um dom que Deus nos deu e a gente divide com vocês. Entendam isso. Eu não sou o salvador de vocês. Pastor Hugo não é o salvador de vocês. Mas Jesus Cristo, Deus que se fez homem, é o salvador de cada um de vocês. Creia. Creia, confie, ame esse Deus que fez tudo por vocês. Para a igreja em geral, eu também quero fazer um apelo. Muitas vezes a gente diz que crê, porque a gente quer tentar crer, não porque a gente acredita. Se a gente crê em Jesus, a gente crê no amor. E se a gente crê no amor, por que falta tanto amor entre nós? Quem creu? Quem permitiu que essa história mudasse a sua vida? Essa manhã você tem a oportunidade de aceitar um apelo. E se você quer se entregar nas mãos de Deus, seja visitante ou membro dessa igreja, de forma especial esta manhã, nesse momento, eu te convido, enquanto a gente faz esse último louvor, a se colocar aqui à frente ao altar do Senhor, e nós vamos terminar em oração. Esse convite é para todos, para os visitantes e para os membros da igreja. Se você quer dizer para ele: Senhor, eu creio em Ti, eu entendi o Teu recado, e eu quero a Tua graça e a Tua salvação sobre a minha vida e a vida da minha família. Se coloque aqui à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui, porque eu quero. Vamos orar. Papai do céu, querido, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, Pai. Senhor, o Senhor nos chama a um processo tão simples e tão complicado quanto crer, Pai. O Senhor sabe que no nosso mundo, Pai, nós encontramos tantas injustiças, Pai. Tanta confusão, tanta maldade, tanto engano, que muitas vezes, Pai, a gente não sabe no que a gente deve crer, Pai. Mas nesta manhã o Senhor nos confrontou com a necessidade de crer na Tua bondade, no Teu amor e na Tua salvação, Pai. Senhor, nós cremos nisso. E nós queremos Te dizer que nós confiamos na salvação que o Senhor realizou e tem realizado na nossa vida, Pai. Mas nós pedimos que o Senhor aprofunde essa experiência, Pai, na vida pessoal de cada um e das nossas famílias também, Pai. Senhor, alguns dos visitantes que não são membros dessa igreja estão aqui à frente, Pai. E nós pedimos por eles, Pai, que o Senhor ilumine eles em meio a tanta confusão religiosa. Que o Senhor ilumine eles em meio a tantos problemas e dificuldades que eles possam estar vivendo. E que a Tua graça esteja sobre eles para a salvação eterna, Pai. Também, Senhor, muitos membros da igreja estão aqui, declarando que creem em Ti, Pai, apesar da dificuldade e coisas ruins que têm enfrentado neste mundo. Nos aprofunde nessa experiência a cada dia. Nos ensine a crer, mas não somente de forma teórica. Nos ensine a crer e colocarmos em prática o amor, a fé e a verdade. Pai, nos dá um ótimo almoço. Acima de tudo, nos dá uma ótima vida. E acima ainda disso, nos dá uma salvação eterna. Em nome de Jesus. Amém.